trás se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão, há um tempo atrás que eu via televisão. Não tinha medo da perna cabeluda. Viu do olho verde, fazia sexo com seu alicate. Galegundo coque, não tinha medo da perna cabeluda. Viu do olho verde, fazia sexo com seu alicate. Sobe morro, ladeira, correndo, vendo favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão. Quando um bando de macaco perseguia Lampião. E o que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo, coragem, dinheiro e bala. Em cada morro, uma história diferente. E a polícia mata gente inocente. Quem era inocente hoje já virou bandido pra poder comer um pedaço de ponto do fudido. Eu carrego comigo coragem, dinheiro e bala.